A fecheiro 31, página 275, capítulo 27. Há três pequenas pedras sobre os tapetes da nossa tenda, empurradas para aí pelos nossos pés, ou que entraram sozinhas. Apanho-as. São uma coisa que posso agarrar. O cansaço dele desvaneceu-se enquanto fala. Não vou continuar a combater por ele. Está sempre a procurar roubar-me a glória a que tenho direito, a lançar-me na sombra e na dúvida. Ele não suporta que outro homem tenha mais honrarias do que ele, mas vai aprender. Vou mostrar-lhe o valor do seu exército, sem Aristos, a Caion. Não lhe respondo. Vejo a cólera avolumar-se nele. É como observar a aproximação de uma tempestade quando não há abrigo. Os gregos vão cair sem que eu os defenda. Ele vai ser obrigado a suplicar ou a morrer. Recordei-me do aspecto dele quando partira para ver a mãe, enlouquecido, febril, duro como granito. Imaginei-o ajoelhado perante ela, a chorar de raiva, a bater com os punhos nas rochas aceradas. Insultaram-no, diz-lhe. Atentaram contra a sua honra, destruíram a sua reputação imortal. Ela escuta-o com ar ausente, com os dedos a apertar o pescoço longo e branco, flexível como uma foca, e começa a fazer gestos de assentimento. Tem uma ideia, uma boa ideia, plena de ira e de vingança. Diz-lhe, e ele para de chorar. Ele fará isso? Pergunta Aquiles, pasmado. Refere-se a Zeus, rei dos deuses, que tem a cabeça coroada de nuvens e cujas mãos conseguem segurar o próprio raio. Ele falou-á, responde Tétis. Está em dívida para comigo. Zeus, o grande dispensador de equilíbrio, porá de lado a balança. Fará os gregos perderem e tornarem a perder, até ficarem esmagados contra o mar, com âncoras e cordas emaranhadas aos pés e mastros e proas despedaçados nas costas. E depois eles verão a quem têm de implorar. Tétis inclina-se e beija o filho, com uma estrela do mar vermelha no alto da face. Depois dá meia volta e parte, a deslizar na água como uma pedra e a mergulhar em direção ao fundo. Abro a mão e deixo os seixos caírem ao chão onde ficam, ao acaso, e plenos de significado, um augúrio ou uma contingência. Se Quiron estivesse ali, saberia interpretá-los, dizer-nos os nossos destinos. Mas ele está longe. E se ele não suplicar, pergunto, então morrerá. Morrerão todos. Não lutarei se ele não o fizer. Projeta o queixo para a frente, preparando-se para ouvir as censuras. Estou exausto. Dói-me o braço, onde o cortei, e tenho a pele coberta por um suor pouco saudável. Não lhe respondo. Ouviste o que eu disse? Ouvi. Os gregos morrerão. Certa vez, Quiron dissera que as nações são a mais idiota das invenções humanas. Nenhum homem vale mais do que outro, seja onde for. E se ele for teu amigo? Perguntara-lhe Aquiles, com os pés apoiados na parede da Gruta Rosa. O teu irmão? Trata-lo da mesma maneira que a um desconhecido? Estás a fazer uma pergunta que os filósofos debatem, respondeu Quiron. Talvez ele valha mais para ti, mas o desconhecido é amigo e irmão de outra pessoa qualquer. Por isso que vida é mais importante. Havíamos ficado em silêncio, tínhamos 14 anos, e essas coisas eram demasiado difíceis para nós. Aos 28, ainda nos pareciam excessivamente complicadas. Ele é metade da minha alma, como dizem os poetas. Dentro em pouco morrerá, e a sua honra será tudo o que irá restar. É a sua filha, o que ele tem de mais querido. Poderei censurá-lo por isso? Salvei Briseida. Não posso salvá-los a todos. Agora sei que resposta daria a Quiron. Dir-lhe-ia. Não há resposta. escolhas quem escolheres, estarás errado. Mais tarde, nessa noite, regresso ao acampamento de Agamemnon. Enquanto caminho, sinto os olhos postos em mim, curiosos e compadecidos. Olham para trás de mim para ver se Aquiles me segue, mas não. Quando lhe disse um dia, isso pareceu voltar a lançá-lo nas sombras. Diz a Briseida que lamento, disse de olhos baixos. Não respondi. Ele lamenta porque agora tem uma vingança melhor. Uma vingança que não vai derrubar apenas Agamemnon, mas todo o seu exército ingrato. Não me detenho nesse pensamento. Ele lamenta. Isso basta. Entra, diz ela com uma voz estranha. Pôs um vestido tecido com um fio dourado e um colar de lápis lazuli. Nos pulsos tem braceletes de prata gravada. Quando se levanta, ouve-se tilintar como se tivesse posta uma armadura. Apercebo-me de que está embaraçada. Mas não temos tempo de falar, porque a figura enorme de Agamemnon surge na estreita fenda atrás de mim. Vês como a trato bem? O acampamento inteiro vai ver a consideração que tenho por Aquiles. Ele só precisa de pedir desculpa e cumulá-lo-ei das honras que merece. Na verdade, é uma tristeza alguém tão jovem ser tão orgulhoso. A expressão presunçosa do seu rosto provoca-me irritação. Mas de que estava eu à espera? Fui o causador disto. A segurança dela, em troca da honra dele. Isso só abona em teu favor, poderoso rei. Respondo. Diz a Aquiles, prossegue Agamemnon. Vai contar a Aquiles, como eu a trato. Podes voltar quando quiseres para a ver. Esboça um sorriso desagradável. E em seguida pôs-se de pé a observar-nos. Não tenho intenção de partir. Volto-me para Briseida. Aprendi algumas palavras da sua língua e emprego-as para falar com ela. É verdade que estás bem? Estou. Responde ela com a sua pronúncia acentuada e cantante de anatoliana. Quanto tempo vai demorar? Não sei. Respondo. E é verdade. Quanto calor é preciso para o ferro ficar brando e vergar? Inclino-me e beijo-lhe suavemente a face. Volto em breve, digo em grego. Ela faz um sinal de assentimento. Agamemnon fita-me quando parto. Ouço-o perguntar. Que te disse ele? Elogiou o meu vestido. Responde ela. Na manhã seguinte, todos os outros reis partem com os seus exércitos para combater os troianos. O exército da Fetia não os acompanha. Aquiles e eu tomamos o pequeno almoço com todo o vagar, porque haveríamos de proceder de outro modo. Não temos mais nada para fazer. Desde o tempo que passámos no Monte Pelion, que não tínhamos tais momentos de ociosidade. Porém, não nos parece ociosidade. É como se estivéssemos de respiração suspensa, como uma águia pousada antes de se lançar sobre a presa em voo picado. Com os ombros curvados, não consigo deixar de contemplar a praia vazia. Estamos à espera de ver o que os deuses irão fazer. Não precisamos de esperar muito tempo. Capítulo 28. Nessa noite, Fênix percorre a praia a cochear para nos levar notícias de um duelo. Quando os exércitos se reuniram de manhã, Paris pavoneara-se ao longo da linha troiana, com a armadura dourada a resplandecer. Apresentou um desafio, um combate singular, e o vencedor ficaria com Helena. Os gregos gritam a sua aprovação. Qual deles não quereria partir nesse mesmo dia? Travar um único combate por Helena e resolver o assunto de uma vez por todas? E Paris parecia um alvo fácil, frágil e resplandecente, de ancas estreitas como uma rapariga solteira. Mas, segundo Fênix contou, foi Menelau que avançou, vociferando a dizer que aceitava a oportunidade de recuperar ao mesmo tempo a honra e a sua bela mulher. O duelo tem início com lanças, que depressa passam as espadas. Paris é mais vivo do que Menelau previra. Não um combatente excepcional, mas rápido de pés. Por fim, o príncipe troiano dá um passo em falso e Menelau agarra-o pela sua longa crista de crina e puxa-o, fazendo-o cair por terra. Os pés de Paris agitam-se desesperadamente e os seus dedos agarram a tira do queixo que o sufoca. Depois de súbito, o elmo solta-se e fica na mão de Menelau e Paris desaparece. Onde o príncipe troiano se debateu, há apenas poeira. Os exércitos semicerram os olhos e murmuram: onde está ele? Menelau semicerra os olhos como eles e por isso não vê a seta desferida da linha troiana por um arco de chifre de cabrito montês e que voa direita a ele, penetra na armadura de couro e enterra-se-lhe no estômago. O sangue corre-lhe pelas pernas e forma uma poça aos seus pés. Trata-se apenas de uma ferida superficial, mas os gregos ainda não o sabem. Gritam e precipitam-se para as fileiras troianas, enraivecidos com a traição. Uma refrega sangrenta tem início. Mas o que aconteceu a Paris? Pergunto. Fênix abana a cabeça e responde: não sei. Os dois lados combateram durante toda a tarde, até soar outra trombeta. Era Heitor a oferecer uma segunda trégua, um segundo duelo, para reparar a desonra do desaparecimento de Paris e o disparo da seta. Apresentou-se no lugar do irmão para se confrontar com qualquer homem que ousasse responder ao desafio. Menelau, disse Fênix, teria avançado mais uma vez, mas Agamemnon impediu-o. Não queria ver o irmão morrer às mãos do mais forte dos troianos. Os gregos tiraram à sorte quem iria defrontar-se com Heitor. Imagino a sua tensão, o silêncio, antes de o elmo ser agitado e o veredito saltar para fora dele. Ulisses curva-se e apanha-o da terra poeirenta. Ajax. Há um alívio coletivo. Ele é o único homem que tem alguma hipótese contra o príncipe troiano. Ou seja, é o único homem que combate nesse dia. Assim, Ajax e Heitor defrontam-se, atiram pedras um ao outro e lanças que despedaçam escudos, até a noite cair e os mensageiros anunciarem que a luta terminou. Tudo se passa de uma maneira extremamente civilizada. Os dois exércitos partem em paz e Heitor e Ajax trocam um aperto de mão como iguais. Os soldados cochicham. As coisas não teriam terminado assim se Aquiles ali estivesse. Uma vez transmitidas as notícias, Fênix levanta-se penosamente e regressa à sua tenda a cochear, apoiado no braço de Automedonte. Aquiles volta-se para mim. Tem a respiração acelerada e as pontas das orelhas rosadas de excitação. Pega na minha mão e comenta, entusiasmado, os acontecimentos do dia. Como o seu nome estava na boca de toda a gente, o poder da sua ausência, grande como um ciclope, a caminhar pesadamente entre os soldados. A excitação do dia inflamou-o, como fogo a atear a erva seca. Pela primeira vez, sonha em matar. O golpe da glória. A sua lança infalível a trespassar o coração de Heitor. Sinto arrepios ao ouvi-lo falar. Estás a ver? Diz ele. Isto é o começo. Não consigo evitar a sensação de que, sob a superfície, qualquer coisa está a irromper. No dia seguinte, de madrugada, ouve-se uma trombeta. Levantamo-nos, subimos a colina e vemos um grupo de cavaleiros que se dirige para Troia, vindo de leste. Montam cavalos grandes que seguem a uma velocidade inusitada, puxando atrás de si carros de rodas leves. À frente segue um homem enorme, maior do que o próprio Ajax. Tem o cabelo preto e comprido, como os espartanos costumam usá-lo, untado de óleo e caído às ondas pelas costas. Transporta um estandarte com a forma de uma cabeça de cavalo. Fênix, que se foi juntar a nós, diz: são os lícios. São anatolianos, aliados de longa data dos troianos. Toda a gente se interrogava porque não tinham ainda vindo participar na guerra. Mas agora, como que convocados pelo próprio Zeus, ali estavam eles. Quem é aquele? Perguntou Aquiles, apontando para o gigante que os chefiava. Sarpedon, um filho de Zeus. O sol reflete-se nos ombros do homem, molhados de suor devido à viagem. A sua pele é de um dourado escuro. As portas abrem-se e os troianos saem num tropel para receber os seus aliados. Heitor e Sarpedon apertam as mãos e em seguida conduzem as tropas para o campo de batalha. As armas dos lícios são estranhas. As agaias com dentes de serra e coisas que se assemelham a gigantescos anzóis de pesca para rasgar a carne. Durante todo o dia ouvimos os seus estranhos gritos de guerra e o bater dos cascos da cavalaria. Há uma corrente constante de gregos feridos a entrar na tenda de Macaon. À noite, Fênix vai ao conselho e é o único membro do nosso acampamento que não caiu em desgraça. Quando regressa, olha atentamente para Aquiles. Idomeneu está ferido e os lícios romperam o flanco esquerdo. Sarpedon e Heitor vão esmagar-nos entre eles. Aquiles não se apercebe do tom reprovador de Fênix. Volta-se para mim, triunfante. Estás a ouvir isto? Estou. Um dia passa e depois outro. Os rumores adensam-se como enxames de moscas. Fala-se do avanço do exército troiano, imparável e destemido, na ausência de Aquiles. De conselhos desnorteados, em que os nossos reis discutem estratégias desesperadas, incursões noturnas, espiões, emboscadas, e ainda de Heitor flamejante no campo de batalha, a arder entre os gregos como um fogo a alastrar, e cada dia com mais mortos do que no dia anterior. E, finalmente, de mensageiros em pânico a trazerem notícias de debandadas e feridas entre os reis. Aquiles avalia aquela tagarelice, analisando-a sob diversos prismas. Agora já não vai demorar muito, diz. As piras funerárias ardem toda a noite, com o seu fumo gorduroso a manchar a lua. Tento não pensar como cada um deles é um homem que eu conheço, que conhecia.